Capítulo 3. Um novo estilo de vida. O método do respeito recíproco. Nos 22 volumes que precedem o presente, procuramos compreender o nosso mundo, orientando-nos, pelo menos em linhas gerais, com referência ao problema do conhecimento. Ao mesmo tempo, quisemos comunicar aos outros os resultados deste trabalho. No presente livro, a fim de que todos possam auferir vantagens, procuramos disponibilizar estes resultados explicando como aplicá-los na vida prática. Para que o consumidor de um remédio possa encontrá-lo pronto para o uso na farmácia, é necessário que, ao produzi-lo, o técnico o tenha primeiro estudado longamente em seu laboratório. Agora, com este livro, estamos na fase final daquele trabalho, aquela na qual o produto é oferecido ao público, para que este se sirva dele. Tal produto não teria sido solicitado no passado, quando pouco se pensava, porque a vida havia se estabilizado numa posição estática ou de movimentos extremamente lentos. Mas ele é solicitado hoje, quando a humanidade se pôs a pensar, presa de uma febre de renovação. Assim, temos motivos para crer que a nossa oferta corresponde a uma demanda nascida do atual momento histórico. É por isso que fazemos tal oferta, buscando preencher um vazio e satisfazer uma necessidade. Não pretendemos ser infalíveis, nem oferecer um produto definitivo que valha para sempre. Mas acreditamos que ele, hoje, sirva mais do que os produtos usados no passado, os quais eram adaptados à época, mas não ao momento atual, que é de grandes mudanças. Sabemos que a verdade é relativa e evolui. Existe uma verdade absoluta e definitiva, mas ela constitui o ponto de chegada de quem está a caminho. Portanto, ao longo desse caminho, não pode haver senão verdades relativas à posição e ao nível evolutivo atingido pelo ser, um após outro, progressivamente. Sempre para respeitar o fato positivo dessa relatividade, propomos as nossas conclusões como hipóteses de trabalho, cuja validade o leitor pode ele mesmo depois controlar experimentalmente, aplicando-as à sua vida. Desejamos que ele se convença por si, e não que creia em nós segundo o velho sistema do princípio de autoridade. Não assumimos nenhuma posição de mestre que, se colocando de cátedra, despeja sapiência. Não buscamos seguidores. Quem nos lê deverá fazer o esforço de compreender, sem pretender que outros o façam em seu lugar e lhe forneçam os resultados para adquiri-los sem fadiga. O leitor indolente, que aceita por fé, deixando-se arrastar assim, sem fazer ele mesmo o esforço de compreender a vida, permanecerá estacionário e não atingirá a finalidade, que é amadurecer e evoluir. Isso não impede que exponhamos as nossas conclusões em forma definitiva, porque o caminho para chegar até lá, através de uma demonstração detalhada, já foi percorrido em nossos outros volumes, não sendo possível repeti-lo aqui. Não nos encontramos mais na fase precedente e preparatória, de indagação, mas sim na fase de exposição e aplicação dos resultados obtidos. Ao assumirmos agora a nossa posição, queremos, em primeiro lugar, nos colocar de acordo com as leis da vida. E podemos fazê-lo porque as observamos e vimos, então, que é uma grande vantagem pôr-se em sua corrente, concordando e colaborando com elas, em vez de se opor egoisticamente e, com isso, ser barrado e posto de lado. colocar-se na corrente da lei confere uma grande força, razão pela qual procuramos que também o leitor a conquiste por si, colocando-se ele próprio dentro desta corrente. Este fato nos oferece um primeiro ensinamento. Para se ter sucesso na vida, é necessário fazer ou produzir qualquer coisa que verdadeiramente seja um bom produto, útil para os outros. Se isso agrada à vida, ela, que é uma força inteligente e utilitária, irá protegê-lo e impulsioná-lo para frente. Mas, se aquele produto for feito somente em benefício de quem o faz, com fins egoístas e de exploração dos outros, a vida então se rebelará e buscará destruir tudo, negando qualquer sucesso. Então surge na lei um princípio que diz, abre aspas, a afirmação de qualquer produto ou instituição, assim como o favor que eles encontram e a duração de seu sucesso, são proporcionais ao grau de positividade, ou seja, de utilidade para o bem de todos, que eles possuem. E ao contrário, a caducidade, o descrédito que os elimina e a rapidez de sua liquidação são proporcionais ao grau de negatividade que, em prejuízo de todos, eles possuem. Fecha aspas. Eis que já aparece um novo estilo de vida, enquadrado em um regime de retidão. Isso, porém, não por princípios abstratos, sentidos e aplicados muito pouco na realidade da vida, mas sim por um cálculo utilitário para uma vantagem concreta que todos compreendem e está no instinto, método aplicado por todos porque concorda com aquilo que a luta pela sobrevivência exige. É certo que neste caso as motivações são diversas. Então, não se é honesto por amor a Deus ou por alcançar o paraíso, coisas que frequentemente nos deixam indiferentes, mas sim por razões concretas e com resultados controláveis. Neste novo estilo de vida, não se fala de sacrifícios com recompensas nebulosas e longínquas, mas sim de uma vantagem imediata, calculável, previsível e, portanto, bem mais convincente, porque aderente à realidade. O ganho obtido assim é substituir a dúvida pela convicção e o fingimento pela ação. Será moral esse novo método de vida? Ainda que sejam diversas as motivações pelas quais se fazem as mesmas coisas, não há dúvida que as normas de conduta são sempre as da retidão. Chega-se ao mesmo resultado prático, mas passando-se por outras vias. Enquanto no passado usavam-se as sugestões ou imposições por parte de uma autoridade, agora se utiliza a demonstração racional, levando à convicção e, assim, à livre adesão de quem compreendeu e reconhece que é vantajoso ser honesto. Muito embora tudo isso tenha um mesmo objetivo, faz-se no segundo caso as coisas mais a sério, porque se conhece a estrutura do fenômeno, trabalhando-se, portanto, não por obediência, mas por convicção, livres e esclarecidos, com consciência e responsabilidade. Eis que a nossa moral, na forma, coincide com aquela tradicional, mas apoia-se em bases mais sólidas, fundando-se numa técnica da qual se pode estudar o funcionamento. Ela é, portanto, o modelo de moral adaptada ao novo tipo de forma mental que o homem novo de nossos tempos está construindo, analítica e crítica, em vez de instintiva, emotiva e fideística. Esta é a razão pela qual acreditamos que o atual momento histórico seja adequado para se propor tal tipo de moral, da qual se pode tirar vantagem segundo os novos tempos. Aqui oferecemos esta interpretação da vida não como uma conclusão obrigatória, emanada ex cátedra, mas como um método para ver com os próprios olhos e assim estudar a realidade dos fatos. São os fatos que falam, e não alguém que deseja impor a sua doutrina. Simplesmente dizemos, abre aspas, observai, é a realidade que fala. Eu só vos coloco a par da minha experiência, que adquiri no laboratório da vida, observando, pensando, compreendendo e controlando. Quem deve pensar, compreender e amadurecer agora, sois vós. Estamos aqui para vos ajudar nisto. Fecha aspas. Já terminou o tempo no qual se pensava por uma procuração delegada pela autoridade que se encarregava disso, estabelecendo em que coisa se devia crer. Admitimos tão somente que o leitor, tendo compreendido o problema e continuando a indagação com o mesmo método, possa desenvolver, por sua conta, esta pesquisa, conduzindo-a para conclusões mais avançadas. Solicitamos este auxílio a todos os estudiosos inteligentes. Por isso dissemos acima que a verdade é relativa e progressiva. Aquilo que para quem escreve aqui é uma conclusão, pode ser para outros um início. Esta é a razão pela qual buscamos pensar este livro junto com o leitor. Eis que nos encontramos diante de uma revolução substancial, consistente com a renovação de valores sobre os quais se baseia a vida e adaptada aos pontos de referência em função dos quais se executa a nossa conduta. Hoje, o valor ainda consiste em riquezas, poderes, honras, etc., quando, na verdade, ele está nas qualidades morais. Acredita-se na força em vez da justiça, na astúcia enganadora em vez da retidão, etc. Mas assim, a cada passo, desembocamos numa estrada errada que nos leva a bater contra o muro. O alvo está sempre em um ponto diferente daquele que visamos. Porém, se apontarmos corretamente, nós o atingiremos precisamente. Então veremos que tudo está no seu devido lugar para executar a sua respectiva função e compreenderemos que a vida não é uma ilusão, mas sim um meio para construir a nossa felicidade e grandeza. Não se trata das revoluções usuais, que se reduzem à substituição de pessoas e de classes sociais nas velhas posições favorecidas para depois se comportar do mesmo modo. Trata-se, pelo contrário, de uma revolução que a maturidade mental torna possível, baseada na compreensão do imenso rendimento utilitário de se saber viver dentro da ordem, com retidão, em vez de se viver no caos e assaltando-se uns aos outros. Acreditamos neste novo tipo de revolução não porque nos sintamos capazes de iniciar uma mudança de tal grandeza, o que é absurdo, mas sim porque vemos que os tempos estão amadurecendo e que o novo milênio nos encaminha por essa estrada. O conceito de retidão como valor moral já existia no mundo antigo, mas não podia agir porque era baseado somente em abstrações ideais e afirmações morais gratuitas que não convenciam ninguém. A força capaz de impulsionar a mudança é devida à possibilidade, hoje existente, de se compreender o rendimento positivo e imediato deste novo estilo de vida e, portanto, a vantagem de realizá-lo com seriedade. Uma das bases deste novo estilo é a eliminação do absolutismo e de sua imobilidade em relação à verdade, para substituí-los pelo conceito de verdade relativa em movimento de transformação evolutiva. De fato, cada período histórico possui a sua própria verdade, aquela da qual ele tem necessidade para executar seu trabalho de construção da vida. Então, sendo este trabalho diferente de um período para outro, porque o trajeto evolutivo a percorrer é diferente, eis que a verdade dominante em função dele deve ser diferente. Isso significa não somente que uma verdade é verdadeira na fase de desenvolvimento na qual ela deve funcionar, porque naquele momento corresponde a uma determinada necessidade da vida, mas também que ela não é mais verdadeira em outro momento, no qual se torna verdadeira outra verdade, sendo esta então, e não mais aquela, que deve funcionar, porque corresponde às novas e diferentes necessidades da vida. Para a vida, a verdade não é uma abstração, mas sim uma realidade em funcionamento. Assim, os velhos conservam as suas ideias, que foram úteis a seu tempo, enquanto os jovens buscam outras, novas. Gostaríamos de permanecer imóveis, mas a vida caminha porque é vida, e se não caminhasse, seria morte. Eis então que a verdade dos velhos não é um erro, como agradaria aos jovens que fosse, para combatê-la e destruí-la. Trata-se, ao contrário, de uma verdade que cumpriu sua missão e que, por tê-la cumprido, merece todo o respeito. Merece esse respeito porque ela foi útil ao homem de seu tempo e porque, graças a seu trabalho, os jovens podem hoje se encontrar mais avançados. O progresso é uma escada que se sobe por degraus, não sendo possível passar ao sucessivo sem escalar o precedente. Disso resulta que o passado está superado, mas como integração que o leva adiante, e não como destruição que o elimina. Atentemos, pois, para saber, nos acontecimentos renovadores, conservar os velhos valores ainda utilizáveis pela vida. Eis os perigos de uma contestação geral e indiscriminada, que pode levar a perdas gravíssimas. Mas observemos ainda outro aspecto do novo estilo de vida. O conceito de relatividade do verdadeiro elimina o antagonismo não apenas entre o velho e o novo, mas também entre as verdades individuais. Ora, toda supressão de formas de luta é progresso que facilita a solução do problema da convivência pacífica. Segundo a forma mental do passado, cada indivíduo acreditava que seu modo de ver era a verdade. Então, ele pensava assim perante os outros, abre aspas, se eu vejo a verdade e esta é uma só, então eu a tenho e tu estás em erro, razão pela qual estou autorizado a te corrigir, fecha aspas. Quando a verdade era de um grupo, então, se este fosse forte, adquiria o direito de se impor aos estranhos, que se tornavam um terreno a ser invadido. O resultado era a luta pela conquista de seguidores. Eis o proselitismo. Quem aderia estava certo, mas quem não aderia estava errado e, portanto, era combatido. E uma verdade tanto mais valia e podia se impor como tal, quanto mais forte ela fosse, porque maior era o número de seus seguidores. Quando passavam à minoria, a sua verdade tornava-se erro, e como tal, era condenada. Isso até o ponto em que então as partes se invertiam, tornando-se perseguidos aqueles que antes eram os árbitros do juízo. Com tal método, acontece que os inovadores, considerados rebeldes porque faziam parte do grupo minoritário, contrário à ordem estabelecida pela maioria, eram depois julgados heróis e mestres quando o seu grupo, tornando-se maioria, conseguia se impor. Eis que o conceito de culpa e da correspondente punição, de legalidade ou ilegalidade, é relativo aos princípios vigentes e muda com a mudança da verdade dominante. Eis a importância vital do proselitismo, uma vez que o número provê a força para a sobrevivência, seja de uma religião, de uma ideologia política, etc. No entanto, o proselitismo é um sistema que invade outras áreas, atingindo o campo espiritual, conceitual, moral, etc., de modo similar àquele que, pelo mesmo motivo, é praticado na invasão do território alheio para escravizar seus habitantes. O novo estilo de vida, no seu modo de conceber as relações sociais, considerará o proselitismo como uma falta de respeito para com o próximo, considerando-o um atentado contra a liberdade de consciência. Ainda assim, o proselitismo pode ser um meio útil para difundir uma ideia, funcionando como um sistema de irradiação mental necessário à evolução. Então, onde começa o dever de respeitar a consciência alheia e termina o de instruir o ignorante? Se a vida usou o método do proselitismo, é porque ele cumpre uma função. Para cada nível de evolução, há um sistema proporcional de difusão das ideias. O proselitismo é adaptado ao estado infantil da humanidade, presumindo o ignorante que se torna discípulo para crer no mestre e repetir suas palavras. Por isso, tal método foi justo e necessário no passado. Mas o proselitismo torna-se invasão da casa alheia em uma fase de desenvolvimento mental mais avançada, quando o indivíduo já construiu a sua verdade e tem, por isso, direito a vê-la respeitada. Trata-se, no primeiro caso, de um vazio a preencher e, no segundo, de um patrimônio alheio no qual não se deve pôr a mão. Somente quando há uma consciência, ou seja, uma casa espiritual alheia, pode-se falar de invasão. Mas quando tudo isso não existe, tem-se o dever de entrar para ensinar. É assim que a difusão das ideias deve ser realizada por dois modos diversos, segundo o nível evolutivo no qual o fenômeno ocorre. Para o primitivo, a simples oferta de uma verdade não serve para nada. Caso se explique, ele não entende, e quando se oferece, ele não aceita, porque segue somente seus instintos. Nada mais resta senão persuadir com os elementares argumentos utilitários da ameaça, inferno e prisão, ou do prêmio, paraíso e gozos. Para quem tem uma consciência, tal método torna-se repugnante e é repelido. O medo obriga e o desejo seduz, mas nenhum dos dois convence. Este método é aceito porque coincide com o utilitarismo fundamental da vida, mas não convence, porque seus resultados são incontroláveis e estão situados no imponderável. Explica-se assim como a ignorância e o método de prêmio ou castigo produziram, no passado, uma obediência passiva, sem convicção, feita, portanto, de evasões e hipocrisias. Quem é mais evoluído deseja, pelo contrário, ver, compreender e ficar convencido. a sua aceitação é condicionada a outros fatores. Então pode bastar o sistema da oferta, sem a necessidade de levar em conta o cálculo do dano ou vantagem. É assim que hoje, frente à forma mental mais adiantada, o proselitismo é substituído pelo diálogo. Então, uma verdade não é imposta, mas sim exposta, e dessa forma, em vez de se condenar o erro, apenas demonstra-se que ele é de fato um erro. O fim a que se tende é a aceitação por convicção e não pela constrição. O método é mais sutil e profundo, e o resultado mais íntimo e completo. Eis a transformação a que assistimos em nosso tempo. Esta é a razão pela qual nasceu a ideia do diálogo. Trata-se de um fenômeno universal, porque é efeito de deslocamentos evolutivos. O uso desse novo estilo é fatal hoje, porque faz parte de um amadurecimento biológico. Explica-se assim o fato do odierno surgimento de uma nova autonomia mental, pela qual o velho sistema ético fideístico é destruído, sendo colocado sob um processo de secularização e desacralização, que o despoja de sua fisionomia tradicional. Para os conservadores, agarrados à forma, isso parece o fim. Então, não vendo que se trata de uma destruição necessária para a renovação, eles se desesperam. Desesperam-se porque cada um está convencido de possuir a verdade absoluta, de modo que a dos outros é considerada um erro. Então, é doloroso não conseguir destruí-la como se desejaria. Nasce deste modo uma oposição entre termos que são apenas aspectos complementares de uma verdade única. Complementaridade pela qual um é necessário ao outro, assim como são a luz e a sombra, que isoladas do seu termo oposto não são percebidas. Assim se opõem erro e verdade, que são simplesmente as duas partes, positiva e negativa, de uma única e permanente unidade, ainda que em todos os lugares a vejamos cindida no dualismo universal. O novo Evangelho dirá, abre aspas, respeita o teu próximo como queres que teu próximo respeite a ti mesmo, fecha aspas. Por evolução, se passará do velho método do assalto ao novo método do respeito. Chegaremos a isso quando a inteligência estiver desenvolvida o bastante para compreender a relatividade das nossas verdades, todas elas corretas em função do ponto de referência, dado pelo grau de desenvolvimento mental e moral alcançado pelo indivíduo que a possui. Todos estamos a caminho, ocupando diferentes posições evolutivas. É natural, portanto, que tipos com personalidade e com olhos diversos vejam aspectos diferentes da realidade. É por isso que cada um tem o direito de possuir a verdade e de exigir respeito por ela, assim como tem o dever de respeitar a verdade dos outros. Final do capítulo 3.